É bem bolado, Produções, cuzão. É um bagulho sinistrão. Vai! Vai! É, agora ficou mais pesado. Vai! Vai! Vai! O ronco da R1 apavora Zé por fim. Nós aqui chama no grau e ainda tira do digi. Nós aqui é o menor da fuga que o bico passa mal. Nós já fez o vrau, vrau, vrau, vrau, vrau, vrau, vrau. Nós já fez o bololô. Nós tá passando na rua e tá botando o terror. O ronco da R1 que recalcado se assusta. Mano, é, que foi? Esse malandro tirando de gira. Nossa, aí. Eu tô passando mal, mano. Caramba, que tu tá passando mal. É o bololô, chamando no grau. É o bololô, chamando no grau. É os vilão dando fuga nas ruas da capital. É o bololô, chamando no grau. É o bololô, chamando no grau. É os vilão dando fuga nas ruas da capital. É o bololô, chamando no grau. Vai! É, agora ficou mais pesado. Vai! Da R1 apavora Zé por fim. Nós aqui chama no grau e ainda tira do disco. Nós aqui é o menor da fuga que o bico passa mal. Nós já fez o vrau, vrau, vrau, vrau, vrau, vrau, vrau. Nós já fez o bololô. Nós tá passando na rua e tá botando o terror. O ronco da R1 que recalcado se assusta. Mano, é, que foi? Esse malandro tirando de gira. Nossa, tá passando mal, mano. Caralho, que tu tá passando mal. É o bololô, chamando no grau. É o bololô, chamando no grau. É os vilão dando fuga nas ruas da capital. É o bololô. É o bololô, chamando no grau. É os vilão dando fuga nas ruas da capital. É o bololô, chamando no grau. Vai, vai. É, agora ficou mais pesado. Caralho, mano, gente, ficou pesado.